saia um pouco das redes sociais. Isso mesmo que você está ouvindo. Abandone um pouco as redes sociais. Por que eu digo isso? Primeiro que as redes sociais hoje em dia são um ambiente nocivo. Se você ficar muito tempo nelas, não tem conteúdos edificantes, conteúdos bons para você. É só besteira, é só pornografia, é só coisas inúteis que não servem para nada. E muitas das vezes você fica muito tempo ali mexendo no Instagram, no Facebook, perdendo seu tempo, sendo que você podia estar fazendo algo produtivo da sua vida, algo que vai te melhorar. Claro que você pode sim entrar nas redes sociais, mexer no Facebook, no Instagram, no YouTube, mas saiba filtrar aquilo que você está vendo. Saiba que nem tudo que está ali presta, nem tudo que está ali você tem que ver. E saiba também sair um pouco dessas redes sociais. Dá um detox de redes sociais, porque ficar muito em redes sociais, ficar muito preso à internet, não é algo positivo, de forma nenhuma. É algo nocivo, é algo que pode sim te destruir, te causar ansiedade, causar um vício na internet. E de vícios nós temos que manter distância. Quanto menos vícios nós tivermos, melhor. A internet hoje, o que eu vejo é que existe muita gente picareta, muita gente que quer fama a qualquer custo, quer ficar rico a qualquer custo, e para isso faz os maiores absurdos, conteúdos apelativos, besteiras, que mais, pornografia, faz qualquer coisa, né, para conseguir aquilo que quer, conseguir a fama. E esses caras que fazem isso, que usam de conteúdos apelativos, são os que mais têm seguidores, são os que mais têm engajamento dentro das mídias sociais. Quanto mais apelativo você é, mais você vai ter acessos, cliques. Será que vale a pena? Depende do seu caráter, da sua visão de mundo, dos seus objetivos. Tem pessoas que não tem caráter, então eles topam qualquer coisa. Topam fazer besteiras, topam tentar acabar com a vida dos outros na internet, perseguir os outros. Não se importam com isso. Outro ponto é que a internet, as redes sociais, é terra de ninguém. Ali a pessoa pode te ofender gratuitamente, porque ela sabe que ela não vai ter problemas com isso, não vai tomar um soco no meio da cara. É diferentemente de ofender alguém pessoalmente, que aí pode ser que ela tomasse um soco na cara e não fazeria isso, jamais faria isso. Muita gente se esconde na internet para falar as coisas que não teriam coragem de falar na vida real, e falam muita besteira sem saber, né? Teve agora até o caso da menina do Choquei, que pegaram o áudio dela dando em cima do Whindersson Nunes, e ela se matou. Ela ficou com vergonha de ter se exposto, ficou com muita vergonha e se matou. Pois é, quem vai ser responsabilizado por isso? Talvez o Choquei? Bom, acho difícil, porque fofoca, né, você gosta de expor os outros na rede social, sem mais nem menos, virou algo comum, né? Quantas vezes a gente vê pessoas aí expondo a vida um do outro sem consentimento, né, sem a pessoa ter autorizado, e vai expondo até dar uma merda. E já foram inúmeros casos desse tipo aí do Choquei, de pessoas que foram canceladas, de pessoas que foram tiveram suas contas excluídas, por falar uma besteirinha, alguma coisa que desagradou o público da internet e teve sua vida destruída, não aguentou a pressão disso tudo e se matou, tentou se matar, enfim. A internet é um problema sério. Esses cancelamentos aí sem sentido, pessoas sendo massacradas, sabe? Sem ter feito nada, né? Simplesmente por ter dado uma opinião, todo mundo tem o direito de dar uma opinião e não ser cancelado, esse é o meu ponto de vista. Mas hoje em dia na internet é impossível fazer isso. Se você der uma opinião que contraria aquilo que boa parte do público pensa, você vai ser cancelado. Você vai ser perseguido. E você vai ter muitos haters, vai sofrer muito. Outra questão também é essa questão do sucesso na internet. Muita gente mostra um pseudo sucesso no Instagram, carros caros, dinheiro, mulheres. E uma pessoa que não tem isso, quando vê isso, se sente excluída, se sente mal, se sente diminuída. Mas boa parte disso que a gente vê na internet é tudo mentira. Boa parte daqueles casos que mostram tanta riqueza, tanta coisa assim, não tem tudo aquilo. Aquilo é uma série de montagens, de fotos montadas. A mesma coisa, o corpo perfeito na internet. Muita gente mostra ali o corpo perfeito, mas ali tem muito Photoshop, tem muita montagem que faz a pessoa ficar uma coisa irreal, né? Uma coisa muito fora da realidade. E a pessoa que normal que vê aquilo se sente um lixo. Mas saiba que boa parte do que tem na internet não presta. É tudo mentira, é tudo falsidade. É tudo coisa que no fundo não existe, é tudo virtual, né? Tá cheio de perfis fakes, de enganações. Agora também tem essa questão do cassino online, de cassino que os caras ganham dinheiro enganando os outros, cara, jogo do tigrinho, tudo isso. Tudo isso é causado pela internet, onde as pessoas têm um sonho de crescer aqui dentro e fazem qualquer coisa, até mesmo propaganda de coisas nocivas para conseguir uma fama, um sucesso, um trocado. Talvez a culpa não seja das pessoas que divulgam esse tipo de coisa, porque muitas estão desesperadas, mas sim de quem controla a internet, né? Da galera que tem dinheiro, que controla tudo aqui. As redes sociais também, elas passam uma imagem de que todo mundo é feliz, todo mundo ali tem uma vida maravilhosa, o que não é verdade. As redes sociais são simplesmente algo virtual, algo que você pode ser o que você quiser, né? Nas redes sociais você é o que você quiser. Se você quiser ser um milionário, você pode ser. Você coloca um terno, uma roupa chique, tira foto perto de locais chiques, faz todo um teatro e se passa por um grande empresário, por um grande magnata, né? Então você pode ser o que você quiser nela. Por isso que não devemos levar muita coisa que nós vemos na internet a sério. Devemos se infiltrar tudo que nós vamos ver. Nós estamos dizendo para você excluir suas redes sociais, não entrar nunca mais. Não, não é isso. Mas tenha coerência, tenha limites. Não fique o dia inteiro em WhatsApp, em Instagram, em Facebook, porque não é bom, né? Até que o WhatsApp, se for pensar bem, não é tanto problema. O maior problema eu acho que é o Instagram, Facebook, essas redes sociais mais grandes, porque ali no WhatsApp você vai ter seus contatos, né, que você vai conversar. Se precisa conversar com alguém, é bom. Então não é algo tão nocivo. O ruim do WhatsApp é esses grupos, né, que tem ali muita coisa que não é bom. Mas principalmente Instagram Eu acho que é uma rede social muito nociva. A gente tem esse costume de ficar muito ali olhando a vida dos outros, se comparando. E se comparar é uma das piores coisas do mundo. Não devemos nos comparar. E nem ficar olhando a vida dos outros demais, porque esquecemos de nós mesmos quando fazemos isso. Olhamos tanto aos outros que esquecemos a nós mesmos. Eu já passei muito por isso. De ficar vendo a vida dos outros e esquecer de mim mesmo, esquecer da vida aqui fora, esquecer que a vida real está aqui fora, está fora das redes sociais. Às vezes você fica tanto na internet, fica tão preso ali, que esquece de sair de casa, esquece. Até ganha uma certa dificuldade em falar com as pessoas pessoalmente. Por isso, eu acho que devemos sim ter um limite e abandonar um pouco as redes sociais, fazer um detox. Muita gente está fazendo. Alguns dizem que já estão colhendo os frutos disso. E é positivo ver que as pessoas estão meio que fazendo um uso mais consciente dessas redes sociais e não ficando tão habitoladas o dia todo no Instagram, Facebook, postando coisas e perdendo tempo, que é o que a internet faz quando você fica em redes sociais sem, por exemplo, simplesmente vendo a vida dos outros, né? Porque tem pessoas que utilizam as redes sociais para trabalho, e isso é positivo, mas quando não utilizada para trabalho, simplesmente para ficar invejando os outros, ficar vendo a vida dos outros, isso não é algo positivo, não é algo bom. Fora que a internet causa vícios, né? O vício na internet hoje é uma epidemia. Muita gente viciada em redes sociais, alguns buscando até tratamento. Você pode ver que em qualquer lugar que você vai, as pessoas estão com a cara enfiada no celular, não se conversam. Estão numa mesa ali, num restaurante, nos conversam e vivem o dia inteiro penduradas no celular. Isso é um comportamento nocivo pra caramba. Fora o vício, é o risco de cair em golpes, com gente prometendo riquezas infinitas. Então, tudo, como eu já disse, tem que ser filtrado, tem que ser bem. Você tem que selecionar bem aquilo que você vai ver, quem você vai seguir também. Não é pra sair seguindo qualquer um. E também as amizades que você faz na internet. É isso que eu tinha pra dizer. Muito obrigado a todos. Se você gostou, deixe seu like. Se inscreva no canal. Se quiser contribuir com o canal, está aí na descrição meu Pix. Se você quiser qualquer valor, está bem-vindo. E é isso, muito obrigado a todos e até a próxima.